Muito boa noite e bem-vindos ao Só Motor Especial Dakar, onde lhe vamos dar as classificações até ao momento desta aventura global, ao cabo da primeira semana de competição, e também dar-lhe os resultados finais do Africa Eco Race. O Dakar voltou à estrada e, novamente, pela América do Sul para uma aventura de 2 semanas de extrema dureza para participantes e máquinas, mas cheias de emoções fortes, paisagens magníficas e uma competição de alto nível. De alto nível são, mais uma vez, os participantes portugueses neste rally, contando, por exemplo, com Hélder Rodrigues, piloto oficial Honda, Ruben Faria, piloto oficial KTM, Paulo Gonçalves, piloto oficial Husqvarna, e com os competitivos Mário Patrão e Bianchi Prata nas duas rodas. Já nas quatro, Carlos Sousa, acompanhado por Miguel Ramalho, volta a estar ao volante do Great Wall, enquanto Filipe Palmeiro acompanha o Holland Sieg em Mini e Pelfiosa acompanha Orlando Terra Nova em BMW X3. Quanto aos competidores internacionais, nas duas rodas a nota relevante foi para a não participação de Marc Coma, enquanto nas quatro rodas, Carlos Sainz volta ao Dakar, agora ao volante de um buggy. Nesta primeira semana, tivemos Hélder Rodrigues a habituar-se à Honda, a não rodar tão na frente como aconteceu no ano passado aos comandos da Yamaha, mas mesmo assim bem classificado. Melhor ainda, esteve Ruben Faria, que, apesar de ser aguadeiro de Cyril Depré, e portanto ter uma estratégia voltada para o seu chefe de fila, segue ele também nos lugares da frente, mesmo muito na frente. Paulo Gonçalves, apesar de um começo muito bom, teve problemas que o fizeram perder posições, mas encontra-se a recuperar, enquanto Mário Patrão e Bianchi Prata dão tudo por tudo para conseguir um bom resultado. Na primeira semana, a maior surpresa acabou por ser a Yamaha, com David Castor e Olivier Pan, além de Chaleco Lopes. Já no início desta segunda semana, problemas para os homens da Yamaha e um excelente ritmo por parte de Ruben Faria fizeram o português ascender a primeiro lugar na prova, à frente do seu colega de equipa Depré e Chaleco Lopes. Hélder Rodrigues iniciou a segunda semana com o pé direito e encontra-se em sétimo, a 31 minutos de Ruben Faria. Gonçalves está em 18º, Patrão 32º e Bianchi Prata 43º. Nos carros, este ano além dos mini oficiais, os buggy podiam ter uma palavra a dizer na luta pela vitória, ainda por cima quando Alatia e Carlos Sainz apresentam-se com a equipa Qatar Red Bull com ambições de lutar pela vitória. Foi mesmo isso que aconteceu com o Sr. Dakar, Stefan Peter Ansel, em Mini, a lutar ao segundo com Carlos Sainz e Alatia pela vitória nas especiais e, consequentemente, a liderança da prova. Prova dessa competitividade é, ao final de uma semana de prova, a diferença de apenas 3 minutos entre Peter Ansel e Alatia, ao passo que Sainz é obrigado a desistir com o motor partido. Em terceiro está outro nome bem conhecido da Dakar, de Villiers, ao volante de uma Toyota Hilux, muito bem preparada, enquanto em quarto está Novikov, em Mini, e em quinto Chichri, no rápido buggy SMG. Carlos Sousa está em décimo com o seu Great Hall, que é uma boa classificação tendo em consideração a maturidade deste projeto e das regras estando a serem mais vantajosas com os buggy. Nos caminhões, Torrey volta a apresentar-se com uma equipa fortíssima, composta por ele, Biasion e Anne Stacey, para lutar novamente pela vitória, mas viu desde logo Biasion atrasar-se e Stacey foi mesmo obrigado a desistir devido a um acidente. No entanto, a Camas e a Tatra mantiveram-se sempre ritmos elevados e ao cabo de uma semana, o Camas de Nikolaev lidera, seguindo-se o Tatra de Colomy, o Camas de Mardeev e o Vec de Roy em quarto. Já no squad, a família Patronelli já está a liderar com Marcos Patronelli, seguindo-lhe Casal e Sonic, todos em Yamaha. O Dakar persegue, sendo que os portugueses, em especial Ruben Faria, que lidera nas motas, têm reais hipóteses de uma possível vitória. Quanto à África Eco Race, prova que, com a ida do Dakar para a América do Sul, se instalou entre a França e o Senegal, terminou com Jean-Louis Lesser a vencer na classificação partilhada entre caminhões e carros, sendo o segundo classificado um caminhão, o Camas, de Chibalov, e o terceiro o Tatra, de Tomsek. Elizabeth Jacinto voltou a participar na aventura africana, levando seu Oman ao 7º posto e Paulo Ferreira, o Nissan, ao 17º. Nas duas rodas, a vitória ao final de 53 horas de competição, sorriu a Fontaine em KTM. Dakar continua durante esta semana, sendo que de 8 a 8 dias voltamos para lhe dar os resultados finais desta aventura pela América do Sul e confirmar as prestações dos portugueses e, claro, fazer a análise do Rally de Monte Carlo, primeira prova do Campeonato do Mundo de Rallys 2013 que está na estrada. Até para a semana.